você já quis tanto algo, que daria a sua vida. Por isso meu sonho alto, dedico em cada batida. Nova escola, eu nunca falto, tem lição pra ser aprendida. Traz a lada que é mato, mas mato não atrapalha minha subida. Tanta dificuldade, mas eu seguia. O Ibama me odeia, mato um leão por dia. Visão tão zoada que nem leão podia. Tanto ódio contra mim, por que cê me repudia? Diz o problema que nós mesmo resolve. Sem treta, sem usar de revólver. Fala o que quiser que use e te absolve. Porque a maldade que cê planta o mundo devolve. Então pra que ficar cultivando o mal? Cuidado com o que você planta aí no seu quintal. A raiva é uma planta carnívora que mora dentro da sua própria casa e um dia ela te devora. Quem diria? Pegássemos a história e supor que o amor fosse descartável como isopor, não faria sentido, pois eu faço isso por quem tá comigo e sabe que o que eu conquisto é por nós. Lembra quando cê tiver destilado, não beba do ódio, ele não vem destilado. Parece prazeroso, mas cê pode tá enganado, pois quem mastiga a vingança um dia morre engasgado. Por isso sigo focado no que eu quero. Contesto o que é errado como Martinho Lutero. Não fico parado, corro atrás, eu não espero. Porque pra ter resultado, quantas chances cês tiveram? Muitos falaram, mas não sabem que eu sofri. Pois quando me olharam, repararam que eu sorri. Nunca me pararam, preparado é só vir. Muitos criticaram, não falei, só ouvi. Quem diria? Que o caipira aqui conseguiria, enquanto sorria, nem me queria bem. E hoje em dia, bem, como se fosse alguém na minha vida. E o tempo passa depressa, correria e suas amizades sempre se dispersa. Pena que a gente só vê isso depois. Acha que tem pé dinheiro sem ter nenhum dos dois. Finjo tá bem sentar, tento me concentrar. Eu tenho o dom, sei lá, se eu tenho que me contentar com o pouco que a vida me dá. Quem sabe se um dia essa porra virar. Vou fazer tudo que eu prometi pra quem tava lá quando o Wuzi tinha acabado de começar. Nem tudo na vida tem um preço, mas eu vou trabalhar mais porque eu sei que eu mereço. Mas não tô rico por enquanto, então eu canto o que eu vivo pra viver do que eu canto. Quem diria?